peço a Deus que me guarde no meio da malandragem. Desde menor maldade, e tá que mundo cofarde. Sabia, não e pá, carrinho de rolema, vira o Jaguar. Minha mãe toma uma casa foda, troquei o 12 pelo Jordan. Aí, meu parceiro, se liga nessa lupa aqui. Saquei da leite o bi, pra combinar com o jacaré da França. A beat pousa em mim, até as ricas da gringa se encantam. Fiz minha família sorrir, tirei o meu pé da lama. Hoje tá chovendo jean, invisto toda a minha grana. Só peço a Deus que me guarde no meio da malandragem. Desde menor vi maldade, e tá que mundo cofarde. Sabe, não e pá, carrinho de rolema, vira o Jaguar. Minha mãe toma uma casa foda, troquei o 12 pelo Jordan. Só peço a Deus que me guarde no meio da malandragem. Desde menor vi maldade, eita que mundo covarde. Xavier no mundão e pá, carri de rolema virou Jaguar. Minha mãe tá numa casa foda, eu era viciada, ela dá de carrinho de rolemã. Ei, oh, acordava de manhã e minha mãe falava: eu só peço para Deus abençoar o filho seu. Carlos Maringuela, Nelson Mandela, nova geração sou eu. Uma conexão eu e ela. Sempre sonhei em ter uma dessa. Noite estrada, carenada, pra chamar a atenção das cadelas. Pra fazer uma totó nas vielas, pra dar fuga no meio da madruga. Pois homem fica bravo e vim na botada, bicho. Lembro que desde pivete sou apaixonado pela sua só deu. Primeiro lancei a cross, depois um bote, hoje a melhor teu. Também lembro das cocotas que nunca deu bola e hoje se jogue. Sai da sola do meu George, yeah, senão cê vai levar bote. Hoje os neguinhos vai de bica no balde. Não, pera, mas o Albut. High fat, hoje eu tô de Lacoste. Eu cansei de Gucci. Muito estrado, dizem toquei. Vrum, vrum, voei. E os copos, mano, nem vi. Skr, skr, passei, yeah. Só peço a Deus que me guarde no meio da malandragem. Desde menor vi maldade, e tá que mundo covarde. Sabia, não e pá, carrinho de rolema vira o Jaguar. Minha mãe toma uma casa foda, troquei o 12 pelo Jordan. Só peço a Deus que me guarde no meio da malandragem. Desde menor vi maldade, e tá que mundo covarde. Xavier no mundão e pá, carrinho de rolema virou Jaguar. Minha mãe tá numa casa foda, troquei o 12 pelo Jordan. Só peço a Deus que me guarde no meio da malandragem. Desde menor vi maldade, e tá que mundo covarde. Xavier no mundão e pá, carrinho de rolema virou Jaguar. Minha mãe toma uma casa foda, troquei o 12 pelo Jordan. De rolemã. Ei, oh, acordava de manhã e minha mãe falava: